Salvador, o Tango Romeu. Prosseguindo. Bom dia, Tango Romeu, na posição 2 Lima do Pátio 3. Autorização de reboque da aeronave para a posição 04 do Pátio 1. Gente, o Golf Tango Romeu, coordene com a equipe de solo, aeronave da Azul iniciando agora o pushback para prosseguir com reboque. Quando possível, está autorizado até o início do pátio principal, reporte para ingresso no pátio principal, a retaguarda do tráfego da Azul. Positivo, centro do tráfego da Azul, reportará para ingresso no pátio principal, Tango Romeu. Gol 1229, chame sempre Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Gol Xamé 6251, pro táxi, nosso POB de 114, alterna Galeão, de autonomia de 6 horas, 6 horas de autonomia. Xamé 251, utilizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 10015. Gente, 15, autorizado, táxi ao ponto de espera, Oxané 251 autorizado, aliás, decolar a pista no zero, lento, calmo. Autorizado, aliás, decolar no zero, solo Salvador Azul, Alfa X-Ray Romeo. Alfa X-Ray Romeo autorizado até o portão 3, reporte ao término. Ciente, ingresso no portão 3, muito obrigado. Chile 6251, decolado aos 33, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Ocean 6251. Ocean 6251, contato do rodando decolagem após 2000 pés. Eu vou por São Leda, super nível 360. Após 2000 pés, Leda, salto 360, Ocean 6251. Fala, Salvador, o Golfo Tango Romeo. Golfo Tango Romeo, prossiga. Para ingresso, senhor, no pátio 1, até o posição 04. Gente, Golfo Tango Romeo autorizado até o portão 4, reporte ao término. Reportará, Tango Romeo. Salvador, é o Ocean 6251? Possível, Ocean 6251. Se vem voando a presente com proa de Norte e Valdense. Aguarde, Ocean 6251. Vale, obrigado. Solo Salvador, Azul, Flexor Romeu. Reboque finalizado. Muito obrigado e um bom dia. Gente, Alfa, Flexor Romeu, bom dia. Agência 128, decimal 35. Alterne 125, decimal 1. Felicite a prova desejada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Golfo Tango Romeu, finalizado o reboque, certo? Bom dia, Salvador, voo 9776, bom dia. Voo 9776, bom dia, autorizado chegada Golf, vista para 4000 país, ajuste a 015. 4015, solicita se possível fazer o isso. Gente, da presença autorizada direto se revista 367, desça para 4000 pés ou ajusta na 015. 367, 4000, vou olhar 77. Tráfico, bom dia. Passarela 2221, coordenação repetitivo para Barreiras. Passarela 2221, bom dia. Informação Kilo, pronto cópia. Gente da Kilo, pronto cópia 2221. Passarela 2221, autorizado para Barreiras, via Whisky 42 e conforme rota do plano, nível 160. Saída Momo, transição VATAP, decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5152, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Para Barreiras, WISP 42, contando rota do plano, 160, Momo VATAP, decolador no zero, curva à esquerda, transponder 5152, controle 1208. Passarela 2221, protejamento correto, reporte para pushback acionamento no 43. Reportará para pushback acionamento o 2221. Salvador, bom dia, até 3171, ciente da informação Kilo, autorização Guarulhos, nosso código. 3171, bom dia, autorizado para Guarulhos, via UPZULU 10, Taubaté, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, Leda Motiva, decolagem da pista no zero com a primeira curva à direita. Transponder 5155, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, via Brasilô no zero até Taubaté, um nível 340. Saída São Vuno, Leda, Mótiva. Decola pistão 0, primeira curva direita, 5155 transponder, controle 208, 3171. Correto, então 3171, no reporte para pushback, acionamento, portão 11. Pode não. Gol 9776, autorizado procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado. Estabilizado no Whisky, gol 9776. 3, 2, 2, 2, 1, pronto para pushback e acionamento do Pátio 3. Autorizado, Passaredo 2, 2, 2, 1, após táxi. Porteira táxi 2, 2, 2, 1. Estabilizado, gol 977-6. Gol 977-6, completa final, chame torre, 18 decimal 95. 995-977-6. TAN 3171, repasse táxi. Se você tiver treinamento, 3171. Passaredo 2221 está pronto para o táxi, com 62 a bordo, 5 horas e 5 de autonomia, alterna Goiânia. Passaredo 2221, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via pátio principal, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 10, 15. Reportará pronto no ponto de espera da 10, Pátio Índia, 1015, vai ajustar 2221. Salvador, gol 9776, bom dia. Gol 9776, bom dia, QNH 10, 15. Tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso, pista 10, pro gol 9776. Salvador, bom dia, Oceaneiro 6225, através de Conde, mantendo 1-8-0. Salvador 225, bom dia, contato radar 72 milhas nordeste de Salvador. Voe Bonf para chegada Bonf, reporte para descida. Bonf, chegada Bonf, reportará 6225. Próximo ponto, perdão, no 0.2221. Passarido 2221, autorizado, alinhar e manter isso no 0. Alinhar e manter o 2221, não no 0. O 9776. No solo aos 2-1, livre à direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Gente, livra, só segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Ou no 7-7-6. Pela minha 225, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Tá bom. Gente, grato. Pela minha 225. Passaredo 2221, autorizado decolagem, pista 10, vento calmo. Vai iniciar decolagem 10, 2221. Táxi da 3171, 215 a bordo, 4 horas e 5, alternado galeão. Da 3171, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Paz, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1015. Autorizado o táxi, ponto de espera 10, via Paz, Índia, reportada pronto, 1015, taxi da 3171. Passaredo 2221, decolado aos 23, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 1208, bom dia 2221. Salvador, bom dia, passarei do 2221, na mão do Batapes. Passarei do 2221, bom dia, contato radar, se vai ser restrição para o nível de voo no 60, após 2.000 pés, autorizado direto do Batap. Após 2.000, direto do Batap, subindo para o 60, 2221. Após passagem do Airbus Zatan, autorizado ingresso via Juliette para o portão 09. Sete, após o Airbus Zatan, autorizado ingresso via Juliette para o portão 09. 9776. próxima ponte de espera da 10 próximo da 3171. Tá 3171, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, 3071. Até o 0.0, certo?